negativa, trapézio descendente. Sai, filho da puta. Tá saindo. Sai, filho da puta. Tá saindo da chalumó. Sai, filho da puta. Tá saindo. Sai, filho da puta. Tá saindo da chalumó. Vem, monstro.